Azul 2796, decolada aos 26, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, 2796. Bom dia. Quatro, prosseguindo. Autorizado o cruzamento da pista no zero, ao ingressar na Alfa, transfere o solo em 1-2-1-1, o Olympus 04. Sim, 1-0-1-4, uma boa viagem, mas é logo. Muito obrigado, bom dia, você que não está, que já faz, não me engano. Estou 808-95, ajuste 1-0-1-4. Azul 4299 copiar. 4299 copiar. Campinas autorizado 340, via Pedro 10 até por base. Após o Pedro 16, Belo Horizonte, está pronto. Derroda 10, curva à direita, no perfil da El. Lida, ótimo. Aciona 5590 no transponder, o controle em 1 no nome desse motor. Alfa, Juliette, Pátio, Índia, o ponto de espera 295, ajuste 1014. Lembrando que a cabeceira está deslocada em 380 metros. Decolou 35, chama o controle em 1-1935, bom dia. 1935, bom dia. Oscar Uniforme, chefe do trem pouso livre, pistão no 7, o vento 120 graus, 109, o uísque, Oscar Uniforme. Oscar, informe seus solos 37, libera a direita, Tátio 5, confirmando o destino. Livre, estacionar, frequência livre, um bom dia. Autorizado o ingresso, à direita, até a carteira deslocada, atingir a máquina, inicia a decolagem, 120 graus, 109, Olympus 04. Do 4299, sobre 198, 4 horas e 40 de economia, ao plano Ribeirão. Decolado aos 40, controle frequência 119.35. 1935, Olimpo 04. 2 jogador, 2299, espera 10 para decolar. 299, ingressa à direita, via Charlie até a cabeceira deslocada, reporte alinhado na cabeceira deslocada, 4299. Centro direito via Charlie, 4299, para a próxima do 4299. Número 2, corte, eu pego a mão para a portaria. Eu pego a mão. Recife, número 3, prepare a Fuca. Fuca, transmissão Aru, Caju. Fuca, transmissão Aru, Caju. Obrigado, Fuca, Aru. Decolagem autorizada, uma centena com o 09, 4299. Salvador, bom dia, Azul 2783. 2783, bom dia. Ingresse via Charlie. Via Charlie, reporte alinhada com a terceira deslocada. Alinhada com a terceira deslocada, 2783. Bom dia. Mais 3, autorizado, chamo o táxi. Guarulhos, autorizado 320, VT0 10, até Taubaté. Vá dar 1-0 pela direita, esquecida da El e da Morte. 5520, responde 19-35, contra ele. Azul 2783, decolou 46. Chame controle em 1-9, decimal 35, 2783. 1935, 2783, boa. Do Salvador, Cantegiel em Veracruz, decolando a 17, curva direita, corredor axé. Aciona 0112 no transponder, controle em 1-9, decimal 35, Índia 99. Cabeceira deslocada em 380 metros. Cabeceira 2526. Cabeceira 2526, tem baixado o trabalho. Liu foi o pistão 10 com a cabeceira deslocada em 380 metros. Alfa Livre, táxi, reportando a interseção de November Alfa. Autorizado, retornando para o pátio de autoridades, fique atento à viatura Follow-me. O 2526. 2526, será que você falou para o pátio de autoridades? Do tráfego, continue a aproximação, pista no zero, cabeceira deslocada em 380 metros, informarei pista livre, o da 3859. Sim, gente, 2526, estacionado, frequência livre, 2526. Alfa, na Oscar, autorizado, ingresso, cabeceiro no 7, reporte alinhado, pronto, em November Alfa. Cabeceira deslocada em 380 metros, o vento 90 graus, cono 09. 5973, ingressando via Charlie, prossiga até a cabeceira deslocada, deu no zero e mantenha, Rio 5973. Céu, Juliano Serra, amiga, Marati. Pistão no 7, saindo pelo corredor, Axé, o vento no 20 graus, ano 09, decolagem autorizada, pistão no 7, de November Alfa. Marati, 1 mil pés, decolamos na 17, curva direita, corredor Axé, aciona 0121 no transponder, e o controle em 119, decolagem 3. O 973 atingir a marca da cabeceira deslocada, inicia corrida 120 graus com 8 nós, o Rio 5973. Já está ativado a conta da Juliette. Eis a Alfa antes da Juliette, pelo menos que eu lá. Chanel 6312, escuta. Decolou ao 55, corredor Axé, controle frequência 11935, Índia November Alpha. Corredor Axé, controle 11935, Índia November Alpha. Decolou de Salvador, 56, controle em 11935, bom dia. 95, bom dia, até a volta. Bom. 13179, mantém o ponto de espera. Manda a campa aqui no parque. Tá bom? Cabeceira deslocada em 380 metros, o vento 110 graus 8 nós, pouso autorizado no 03304. Pouso autorizado, 7, cabeceira deslocada, 3304. Confirmando a pista. está 1-0 que está com 380 metros deslocada? Isso, a cabeceira está deslocada em 380 metros, cabeceira 1-0. Certo. Oi, Salvador, bom dia, vou passar o Whisky Hotel Charlie. Whisky Hotel Charlie, Salvador. Está estabilizado no localizador para 1-0, baixar o travado, solicitou o pouso 97. Na 1-7, seu reporte no ponto ideal para modificações, o Whisky Hotel Charlie. A gente já está solicitando a modificação provisória do total pare para seguir para a base para a direita, para a 1-7. Gente, inicialmente vou prosseguir para o setor norte da, do aeródromo, aguardando para aproximar para pouso na pista 17 para evitar simultâneo com o tráfego da sua retaguarda, ok? É, o total charge vai pegar para o norte e tal, para passar um pouco o total charge. Permitiu. Portanto, 3179, ingresse agora à sua direita e desloque da cabeceira deslocada, a marca da cabeceira deslocada, aguardando para a decolagem 3179. Mantenha o ponto de espera 9891. Então, 3304, solo 59, libera a direita. Chame solo em 1211. Direita 3304, Menino Salvador, táxi Alfa, me reporte, seu Juliette. Alfa, me reporte, seu Juliette, 3304. Interceptar final da 1-7, descida para 1.500 pés, ajuste do altímetro 1-0-1-4, Vitor, tchau, Charlie. Esse contra o Charlie, está ajustando para a base da 1-7, 1-0-1-4, descendo para 1.500 pés. Afirmativo, o tráfego à sua direita está na aproximação para a pista 1-0, seu tráfego será número 2 para pouso. Após a passagem do tráfego da Gol, será autorizado o pouso na pista 17. Esse contra o Charlie. Zona 79, decolada 02, transfere controle 11935, chama agora o controle 1935, contra zona 79. 1935, outra zona 79. 1-1-0 visual com a cabeceira deslocada. Temos visual. Uso autorizado 1-0, vento 90 graus com 08 nós, gol 1-1-60. Ele pôs 1-0, gol 1-1-60. Portão 01, assim que eu vim cá. Finalizar o push inicial táxi, eu prossegue, Juliette até o 01. Gente, mantenha a interseção Oscar até a Vila de Serra. É controle, solo, Zé, Delta, uniforme. Hotel Charlie, reporte final curto da pista 17, uma centena com 8 nós, o Isco Hotel Charlie. Vai contar, o final curto para 17, Isco Hotel Charlie. Já pode iniciar a Juliette, ingresso. E assim que o avião taxiar, o senhor pode prosseguir até o 01. Até o ponto de espera da 110, cabeceira deslocada, menos 80 metros. No ponto de espera com a 2, 1895, ajustada em 1014, bom voo. Espera da posição da 110, depois não vai ter segurança. 380. 380 deslocada, obrigado. Zero, som 05, libere a próxima direita, chame só em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Salvador, bom dia, 1, 1, 1, 0, lembrou. Bom dia, bem-vindo, 1, 1, 0, Salvador, taxi Alfa Juliette, portão 8. Muito obrigado, Alfa Juliette 8, 1, 1, 0. Atingir a marca inicial de decolagem, 1 centena 08 nós, 989. Serra Lima, mantém cabeceira no 7. Hotel Charlie, solo 06, libere na cabeceira oposta da 35, ingresse Lima Mike, reporte na Quebec para reingresso na pista. Autorizado a ingressar à sua direita, via Charlie até a cabeceira deslocada, o Ocean Air 63, 1-2. Deu ingresso, então, via 1-0, até com o seu deslocado, agora para a decolagem, via 63, 1-2. Correto. Decolagem autorizada da pista 1-7, o vento 110 graus com 08 nós, hotel Juliette Sierra. Decolou 07, chama agora o controle em 1, 1, 9, 3, 5, 119, 3, 5, Rio 98, 1, 1. 119, 3, 5, obrigado, amigo. Até a próxima. Não, está interditado ali esse trecho e está impraticado a partir da, desse X aí só à frente. Seu ingresso à esquerda, autorizado reingresso na pista e prosseguir até a parte 4. Hotel Juliette Serra, decolou de Salvador 08, para o corredor Axé, aguarde transferência e controle. Corredor Axé, Salvador, aguarda para transferência e controle. O Xenia 6312, decolagem autorizada, 10, vento 090 graus com 109. Decolagem, 6312. Serra, chama agora o controle 11935, bom dia. Vamos contar 312, decolou 09, chame o controle em 119, decimal 35, bom dia. 19.35, bom dia, 6.39. Continue na aproximação, vento 100 graus, 109, se informe a cabeceira deslocada. Tomarada, Busco Hotel Charlie, ao estacionar frequência livre, um bom dia. Via rádio, eu te dou um retorno rapidamente. Troca a cabeceira deslocada na 319. Na 319, cabeceira deslocada à vista, pouso autorizado, 110 graus, 109, 6319. Sim, pouso na 319. Salvador, bom dia, OTAN 3663, formação Juliette. Tem Guarulhos, só um minuto conta, subida da El inicial. Da El, OTAN 3, escuta para a cópia, OTAN 3663. Só um minuto para autorização, já tem o 340 aprovado. Obrigado. Sol, 1-2-1-1-6-3-1-1. Deixe nos vão, OTAN 3-1. O Isco da Tia Real, todos voltando. Apareceu aí o sinalizador? Fraero, eu confirmei com eles que já estava deslocando. Vou fazer um novo contato. Olá, dia. Alfa Juliette, Foro, Dom. 2. Alfa Juliette 2, 439, bom dia, obrigado. Positiva, sonda do cópia. Prepare. Subida inicial a Momo, sonda do cópia. Ocorrendo a árvore. Subida árvore, modelo autorização. West Berry, American 238, Mary Barnes, Clare, Azul 2590. Pouso autorizado em 90, 110 graus, 109, 2590. Livre pouso com azul 2590. Cópia. Cópia 3663. Autorizado Guarulhos, 340, rota com forma, 010. Então, Bravo Eco, conforme plano. Decola no zero, primeira curva direita, perfil da subida da Euleda, tensão Amotiva, 5562. Código transponder, controle da RC 9.35. 3663, autorizado Guarulhos 340, apelo 10 até Tango Bravo Eco, decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva, 5562, 11935, nosso portão é o 7, o TAN 3663. Chama quando pronto, deixa lá. Chama, obrigado. Fala Tango Romeu, hotel em ação, nossa posição. TAN 3259, cópia. Curitiba, 360, rota conforme, Alepo, pisou 2-1, conforme plano, decola no zero. Primeira curva direita, terceira subida, Árvore, Elefa, com intercepto, pisou 2-1. 5-5-5-0, transponder, controle 69.35. Correto, só complementar a autorização, a cabeceira é deslocada aqui mesmo de 380 metros, conforme notamos. Já falou pronto, 359, parou, puxa, sei lá. 3.6 na escuta. Então, 3.6. 3.6. Apenas complementar a autorização, cabeceiras locadas, primeiros 380 metros, conforme notamos. Tá, ciente, então 3.6. Romeu, hotel em Anchor, siga. Tem mil pés o hotel Yankee? 2-1-2-1. 2-1-1-2-1-2-1. Mil pés via corredor Axé Caixa Prego, acionado 5552, controle 69.25. Bem-vindo a Salvador. Bom dia, ingressa aquilo para o pátio 3, o azul 2590. Aquilo, pátio 3, bom dia, obrigado. Bom dia, tá aí, prossiga. Estacionamento. Attention taxi, Romeo Tango. So me, let's start and push. Okay, we're ready for start and push down, American 2-3-8-3-4. Okay, I'm approving, I'm back, I'm ready to trade. Approved, call you back, I'm back, I'm ready to trade. Colagem no 7, no 2 graus, 10 mais.